18 decimal 6, aciona 5423, então 3304. Então, 3304, chame para pushback, seu nome. Camarada. Solo, o Chanel 63 no 2, pronto, cópia. O Chanel 63 no 2, para Recife, autorizado nível 350, via turística 58. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à esquerda da saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 6. Aciona 5420, Oceaner 63 12. Chanel 63 no 2, correto. Chame pronto para o pushback, seu nome. Confirme. Afirmativo, 63 no 2, chame pronto para o pushback, seu nome. Paulo, 3663, pronto para o táxi com 98 a bordo, 3 horas e 42 de autonomia, alterna Galeão. Tan 3663, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 1021, bom dia. Centralizado Índia Alfa, ponto de espera da 10, 1186, obrigado. Paulo, com 923 para o táxi, no ponto de espera da bordo, 3, de autonomia, alterna Galeão. 923, táxi via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 1021, bom dia. Gente, via Pátio, Índia Alfa, no espera de 2 minutos. Sol azul 4299, posicionamento. Azul 4299 no 08, autorizado, time teletaxi. Chamada. Torre Salvador, bom dia. O Chanel 63 no 1, passou externo, baixado e travado, visual com a 10. Chanel 63 no 1, tá ficando estado, livre pouso, pistão no 0, vento no 40, graus no 4 nós. Livre pouso na 10, 140 com 14, 63 no 1. Credo 2223, chame Recife, 1288, alterno 260. Ufa, Tango Tango para Paulo Afonso, autorizado nível 090, via Whisky 1, decolagem pistão no 0, primeira curva à esquerda, saída Lotar, controle Salvador 120, décima 8, torre 186, aciona 5166, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, chame para o táxi. 2663 ali, mantém pistando zero. Ali, mantém o zero, tá 3, PM. Todo mundo no 836. Sou instalador 1286, grata, vou trabalhar, vai ter novo. Trip 5345, chame Recife em 251, no alterno 3325. Recife no 251, no alterno 3325, 3345. Dois, muito bom dia, Papa Tango Romeu, Tango Golf. Romeu, Tango Golf, continue com a estimação. Reporte final de 3 milhas, Tango 7, Romeu, Tango Golf. Vai reportar no final de 3 milhas, Tango 7, Tango Golf. 2 a 9, que eu dei o 95, alterno na Ribeirão Preto, 4 horas e 30. Salvo 4299, táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1-1-8, decimal 6, justo no 021, um bom dia. E a Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 6, 021, bom dia, obrigado. Salvo Salvador, bom dia, Xanem 63 no 1, livrou na sua escuta. O Xanem 63 no 1, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. E a Alfa antes da Juliette, 6319. Alfa, Tango, Tango, vai prosseguir ponto de espera 10 ou táxi aí Delta? Seguinte, tem livre táxi e chame para ingresso no Pátio 1, Alfa, Tango, Tango. Gente, 16312, tem livre acionamento na posição, reparte pronto para o pushback, 16312. Se Bravo Índia, chamou para 4? Bravo Índia para Guarulhos, autorizado nível 240, decola da pista 10 com primeira curva à direita. Saída será Dael, após Dael, Leda, Leda, Ilhéus, onde intercepta a aerovia Whisky Uno. Após, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 120.8, aciona 5162, Golf Bravo Índia. 3, contato radar, subal 340, saída Dael. 340, quando possível, para ajudar Dael, senhor. Precisado Leda. Leda, muito obrigado. 9131 da Azul, chame Recife 12685. Recife 12685, Azul 9131, bom dia. O Xanem 6225 na escuta? Desconsidere a última instrução, vai aguardar para o pushback. No máximo 2 minutos. Alfa Tango Tango, táxi via Pátio Indy Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 1021, no bom dia. 3631 no visual com 71402 no táxi. Firmo. Para aguardar a passagem do tráfego após ingresso via Juliette para o gate 03. Ok, guardando o tráfego para o 03, 631. Do 2997, vou ter um ponto de espera da 10. O 923 autorizado a decolagem pista 10, vento no 40 graus, 15 mais. Autorizado a decolagem pista 10, igual 9. Final de 3 milhas, vai achar travado no meu tango. O meu tango golfo já ficou avistado, livre pouso pistão no 7, vento no 40 graus, 1-5 nós. Sente livre pouso no 7, o meu tango. Obrigado. Salve Salvador, número 04, posição 4 para o 3304 é o número 2 no setor para o pushback. O número 1 é o Xanem 6225 no gate 1. Vai aguardar, 3304. O 1 605 é o número 3 no setor para o pushback, aguarde. Oceaner 6225. Tráfego da companhia já prestes a parquear no gate 3. Após o parqueamento do mesmo, tem link pushback, chame o táxi. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Gol 1923. Tá perguntando como é tempo, pode esperar dando zero. Gol 1923, contato radar do Gol 360, saída da El. 360 da El, Gol 1923. No sala 02, confirme o Fátima. Estrelizado o backtrack, ingresso na bata, acesso na frequência livre. Do 4299, autorizado decolagem pista no 0, vento no 60 graus, 10 nós. Autorizado decolagem pista no 0, 1429. Confirme? O tráfego número 1 já se encontra a sua retaguarda realizando o pushback. Após o início do táxi do Avianca, a gente libera. O TAM 3304 na escuta? O tráfego número 1 para pushback no setor já está quase a retaguarda, terminando o pushback. Teria condições de, após o início do táxi do Avianca, realizar o pushback para o pátio 3, ingressando para o pátio 3, ingressando a calda para o pátio 3? Ciente, no caso, o senhor fazendo isso vai ajudar a gente aqui a agilizar, já que a gente tem restrição agora de pátio. Então, o senhor faz o pushback pátio 3 e o Gol também inicia no gate 2. Por 30 milhas? Negativo, você responde somente quando a pista em uso for a 28 na saída da 10, pode subir sem restrição. Ah, sim, tipo a 28, obrigado. Sobre o 340 azul. Então, 3663, chame Recife, 1251. 251, boa. Xané 6225, táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, Torre 1986, ajuste 1021, bom dia. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, 6286, ajuste 1021. Xané 6262, está pronto para o pushback. Xané 6312, vai devido já ao sequenciamento para pushback. Vai aguardar aproximadamente 3 minutos para início do push. Golf Bravo Índia, até Livre Táxi, chame para ingresso no Pátio 1, no o Golf Bravo Índia. Confirmando, vai aguardar para início do táxi. Decolado 06, chame controle 10308. 08, é o Alfa Tango. Muito bom dia, o papapapá, Alfa Tango Tango. Controle, o papapapá, Alfa Tango Tango, bom dia. Bom dia, Alfa Tango Tango. Contato radar, sou 90 na lotar. 90 na lotar, graças. Simultâneo com o tráfego da TAM no Gate 4, que vai puxar em direção ao Pat 3. Direto para 4.000 pés com 1.021. Chegou a ponte, 4.000 está autorizado no carro de jogo que ela está tomando. O 1072, desça para 2.000 pés, 1.021, livre elétrico. Foi para 1072? 2.000 autorizado ILS? Foi sim, autorizado ILS Extreme. Informe estabilizado. Toma aí, obrigado. 221 no Trump Copia. Trump Copia, Trick. 35221 para Vitória da Conquista, autorizado nível 160. Vai colocar a questão no zero com primeira curva à direita. Na saída Arbor, após Arbor, direto Conquista. Controle Salvador 120.8, Torre 118.6. Aciona 5431, Tríptico 221. Teste autorizado 160 para Vitória da Conquista, decola da 10, curva direita, saída Arbor após direto Vitória da Conquista. Controle 128, torre 108.6, transponder 5431, Tríptico 221, está no pátio 13, reportaremos push 8 e aciona. Sim, Tríptico 221. Solo Salvador, TAM 3859, informação Juliette, autorização Curitiba. TAM 3859, aguarde qualquer minuto. Oceaner 63 no 2, tem livre posicionamento, gate no 0, chame pronto para o táxi. Acabei de autorizar. Dia 07, prossiga. Se Bravo Índia tem livre táxi, vai observar tráfego Airbus da TAM realizando pushback, ingressando na saída do pátio. Vai aguardar a retaguarda do TAM para prosseguir táxi até o ponto de espera. Golf Bravo Índia. Número 225, autorizado decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus, 1 no 4 nós. Autorizado decolagem, número 225. Confirme. 07, fora do solo 10, chame o controle 208. Fora 208. Controle, Guardião 07. 07, prossiga. Tá de Salvador pro CAP, se autorizado da presente, pro do CAP. Na presente não será possível devido à aeronave na final, prossiga para o litoral e só então após o CAB, o 07. Se a gente vai prosseguir via litoral, quando autorizado, direto ao CAB. Doutor em Salvador, bom dia, Xané 6225 na Momo. 6225, contato radar, suba o 320 na Momo. 320 na Momo, 6225. E ele é igual 072. No 072, estou em Salvador, no 836. 86. Conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 120.8, torre no 8.6. Aciona 5430, então 3859. 360 autorizado Curitiba, saída Arbor, Elefa, Brizulo 21, inicial decolada 10, curva direita. 208, 186, torre 5430, transponder TAN 3859. TAN 3859, correto, chame pronto para o TVEC treinamento. Vai chamar o 3859. Correto, Danilo 312, pronto para o TAC, com 92, 3 horas mais 40, alterna Salvador. TAN 3304, táxi via Pati 1 Indy Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 18, decimal 6, ajuste no 021, bom dia. Via Pati 1 Indy Alfa, ponto de espera da 10, torre 2, 1, 0, 4. O Bravo Índia segue a retaguarda do TAN, no ponto de espera da 10, torre 1, 18, decimal 6, ajuste no 021, Golfo Bravo Índia, bom dia. Xenero 6312. Consiga. Copiou a mensagem do 6312? Negativo. Argentino estacionado, pronto pro táxi, POB 92, alterna em Salvador com 3 horas mais 40. O Xenero 6312, táxi via Pátio 1, Indy Alfa. No ponto de espera da 10, torre 1, noite, decimal 6, ajuste no 021. Bom dia. Pátio Índia, ponto espera da torre 286-0021, obrigado, bom dia. 0072, continua a aproximação, aguarde pista livre. Positivo. Pouso 072, autorizado pouso pistão 0, vento no 60 graus, 09 nós. Eu ligo o pouso na 10, bom 072. TAN 3304, sente, mantém o ponto de espera da 10. Volume 05, decolado, 05, chame controle, 120, decimal 8. 08, gol 9605, bom dia. Salvador, muito bom dia, gol 9605 da El, cruza 1700. Bom dia, 9605, suba ao 360, saída da El. 360 na Dael, gol na 605. Confirmando nível autorizado, nível 380. Gol na 605. 360. 360, gol na 605. Salvador, gol 1888, temos a Juliette na sua escuta. 1888, desça e mantenha o 050 na chegada à Mari, vigilância. Descendo para o 050 na chegada à Mari, gol 1888. Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette, 01. 04, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no meio 0 grau, 07 nós. Decolagem autorizada, 3304. 35? Ao contrário? Funcionário 25, autoriza a Nitsa. Autorizado 6225. Serra até o papado, desça para 2000 pés, 1021 livre LS. Pode voar Duna na presente. Receba 2021 livre LS, Duna na presente, serra até o papado. Eu quase decolado da zona 8, chame o controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, TAN 3304. 29, RNAV Guarulhos, 360. Webjet 1729, pronto, copy? Pronto, copy, Web 1729. Webjet 1729 para Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da pista no 0 com primeira curva direita. Saída da Eule, da Bridge. Upper Zulu no meia, até Bravo Hotel Zulu, pode prosseguir conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 6. Aciona 5442, Webjet 1729. Motorizado 360, Barulhos, decolador 90, curva direita, Sael, Leda Brito, Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, 30, conforme plano. 1208 controle, 1208. 442, para a posição do Web 1729. Webjet 1729, correto, show me pronto para o prospecto. Trabalhamos Web 1729. 56225. São 200, mas tem um bom de espera. Uf, Inja. Pelo VFR cancelado, VFR cancelado, Zulu 9, autorizado, base pela direita, reporte na escola da 17, baixado e travado, Romeu Golfinho. O vídeo acabou de decolar. Romeu Golf, alto, plano de IFR cancelado, alto 20, autorizado base pela direita, pela esquerda, porte na sua dança de baixar e travada. O Romeu Golf passou externo, sofreu cancelamento, seguindo o plano 7. Autorizado base pela direita, reporte final da 7, Romeu Golf. Aqui reporta base, Para 20, decolado 2-0, time controle 208. 208, grato pro trabalho. Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Golf Bravo Índia da El na sua escuta. Golf Bravo Índia, contato radar, Tubal 240, saída da El. 240 da El, Bravo Índia.